louca, vai ser louca. Quando me vê, quer me abraçar, beija na boca. Louca, louca tantã, só quer me amar, só quer me usar. E tchan, tchan, tchan, Spice Mix, vamos lá. O tempo todo com seu vestidinho, toda parceira, fazendo charminho. Você enche a cara, sobe na mesa, fazendo estribo, deixando os marmanjos querendo um bis. Seduz o olhar, só de passar eu fico babando. A macharada quer te pegar. Você é esperta, a mulher certa que eu quero pra mim. Você me atiça, faz um tarfim, dizer. Louca, você é louca. Quando me vê, quer me abraçar, beija na boca. Louca, louca tantã, só quer me amar, só quer me usar. E tchan, tchan, tchan. Louca, você é louca. Quando me vê, quer me abraçar, beija na boca. Louca, louca tantã, quer me amar, quer me usar. E tchan, tchan, tchan. Isso é Spice Mix, hein? Não confunda não, a turista do Brasil. Tá tirando a roupa, mexendo assim. Venha pros meus braços, eu quero um bis. Mas você, vou te provar, te deixar louca, cheia de caô, a me divertir. Bis, bis, bis, louca, você é louca. Quando vê, quer me abraçar, beija na boca. Louca, louca tantã, só quer me amar, só quer me usar. E tchan, tchan, tchan. Louca, você é louca. Quando vê, quer me abraçar, beija na boca. Louca, louca tantã, só quer me amar, só quer me usar. E tchan, tchan, tchan. Louca, você é louca. Quando me vê, quer me abraçar, beija na boca. Louca, louca tantã, só quer me usar, só quer me amar. E tchan, tchan, tchan. Louca, você é louca. Quando me vê, quer me abraçar, beija na boca, delícia. Louca, louca tantã, só quer me amar, só quer me usar. E tchan, tchan, tchan. Louca, você é louca. Quando me vê, quer me abraçar, beija na boca. Louca, louca tantã, só quer me usar, só quer me amar. E tchan, tchan, tchan. Louca, você é louca. Louca, louca tantã, só quer me usar, só quer me usar. E tchan, tchan, tchan. Beija na boca. Louca, louca tantã, só quer me usar, só quer me amar. E tchan, tchan, tchan. Yeah, yeah. Spice Mix. É bom demais o nosso tempero, papai.